Voltamos a apresentar Hora Legal com Pedro Beltrão. Estamos de volta no programa Hora Legal aqui na Rádio X FM em Brasília, via satélite para todo o Brasil. Na internet você pode conferir o nosso som, é só acessar o site www.radiojustiça.jus.br. São 9 horas 10 minutos. Rádio Justiça, o melhor time de colaboradores jurídicos do Brasil. Jurisprudência do STF. Você ouve agora o ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Melo, colaborador da Rádio Justiça. Segunda-feira, sempre ele está aqui ao nosso lado. Ministro Marco Aurélio, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Pedro Beltrão. Uma satisfação enorme falar aos ouvintes da nossa Rádio Justiça. Alegria sempre é toda nossa, ministro. Hoje vamos falar sobre o tema segurança jurídica. Pode ficar à vontade já para esclarecer este assunto aqui aos ouvintes, ministro Marco Aurélio. A segurança jurídica é básica na vida em sociedade e resulta na observância das leis existentes da Constituição Federal. Nós vivemos em um sistema em que o direito é posto. O direito é posto pelo Poder Legislativo, mediante normas que são ditas dispositivas e normas que são imperativas. Qual é a diferença substancial dessas espécies de normas? As normas dispositivas, elas somente atuam quando não haja a manifestação de vontade das partes. Já as imperativas afastam essa a manifestação e visam, em síntese, o interesse público, o interesse coletivo, que é o interesse protegido. Nós pagamos um preço por viver em uma democracia e esse preço é módico. Esse preço é a observância das regras estabelecidas. Não podemos viver em sobressaltos, aos solavancos. Por isso mesmo é que dois artigos da Constituição Federal, o artigo 5º, que traz a balha, o rol das garantias constitucionais, e o artigo 6º, que versa direitos sociais, eles também consignam a segurança jurídica. Portanto, a segurança passa a ser um princípio básico fundamental na República. E nós sabemos que o princípio em si, ele tem tríplice função. Informa o legislador deve, ao editar novas leis, observá-lo. Também serve de base ao intérprete, ao artífice do direito, né? E tem também um papel fundamental, que é o papel propriamente normativo. E aí, evidentemente, todos estão compelidos a observarem os princípios. Celso Antônio Bandeira de Melo diz muito bem que é muito mais grave do que violar uma norma legal, violar em si um princípio. E a primeira condição da segurança jurídica é a irretroatividade da lei. A lei ela é editada para vigorar e produzir efeitos para o futuro, conforme ressaltado pela melhor doutrina. Evidentemente, essa irretroatividade ela é uma irretroatividade alargada. Não cabe distinguir a norma se de ordem pública ou uma norma comum, nem tampouco evocar razões de Estado. É esse o contexto que precisa ser observado e precisa surtir efeitos. É verdade. O senhor falou da irretroatividade da lei, que se encontra até no artigo 5º da nossa Constituição, como o senhor explicou muito bem, ministro Marco Aurélio. E no inciso 36, desse mesmo artigo 5º, diz o seguinte: a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Também se encontra nessa ideia de segurança jurídica? Sem dúvida alguma. E nós temos alguns pontos que são ressaltados na Constituição Federal de forma específica. Um deles, a lei tributária não pode incidir, considerado fato gerador do tributo, do imposto, da contribuição, ocorrido anteriormente. No campo penal, nós temos que a irretroatividade, a não ser que a lei seja, a lei subsequente, seja mais benéfica ao réu, aquele acusado da prática de crime. E no inciso referido por você, que é o inciso 36, nós temos um preceito que de início é direcionado ao legislador. A lei, toda vez que a Constituição Federal se refere à lei, é a lei em seu sentido formal e material, não pode prejudicar o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Agora, claro que se até o legislador está impedido de transgredir um direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, o que se dirá quanto à administração pública? O que se dirá quanto às pessoas jurídicas? Quanto aos cidadãos em geral? Eles também estão submetidos a esse preceito. Agora, em algumas situações, ministro Marco Aurélio, existe a necessidade, quando o intérprete se depara realmente com um caso em concreto, em algumas situações houve até a necessidade de se relativizar essa segurança jurídica, esse princípio que se encontra no artigo 5º, no inciso 36, ou em outras situações, houve a necessidade realmente de relativizar? Olha, eu penso que não há campo aí para flexibilização desse princípio. É um princípio maior, é um princípio básico numa sociedade, e ele deve ser observado. Eu não vejo como estabelecer uma exceção e entender aplicável retroativamente quanto a fatos passados, quanto a ato jurídico perfeito, quanto a coisa julgada, a lei nova. A lei, ela é editada, como eu disse, para valer para o futuro. Ela se aplica a fatos posteriores, não alcançando, portanto, situações aperfeiçoadas. Chegamos até a conversar com alguns doutrinadores, já em outros programas aqui, citaram até alguns exemplos, como o caso da coisa julgada inconstitucional, se ela poderia ser relativizada ou não, por ser inconstitucional. O que o senhor entende nesse sentido, ministro? Olha, o que é a coisa julgada? A coisa julgada é um efeito da decisão judicial não mais passível de ser alterada mediante recurso, quer se trate de recurso ordinário ou extraordinário. Ainda admite a legislação uma impugnação última que pode ocorrer até 2 anos após a coisa julgada, que é a impugnação mediante a ação rescisória. Mas os casos são casos raríssimos. Os requisitos da rescisória estão em preceito exaustivo. Você não pode incluir outras hipóteses além daquelas contempladas. E aí, evidentemente, não se tem como fazer retroagir a lei, ainda que se trate de uma decisão que conflite com a Constituição Federal, uma vez transitada em julgado e passados os 2 anos para impugnação mediante rescisória, nós temos a prevalência. É a conciliação entre os predicados justiça e segurança jurídica. É preciso que, a certa altura, terminem as controvérsias, as possibilidades de modificação do que decidido. A segurança jurídica é indispensável à paz social. Agora, ministro Marco Aurélio, dentro do lado da segurança jurídica, outro ponto que é muito ressaltado, até nos julgamentos aqui no Supremo Tribunal Federal, se fala muito do Estado de Direito. O que que significa essa expressão, ministro? O que é o Estado de Direito? É o Estado organizado a ponto de proporcionar aos cidadãos um bem-estar mínimo, proporcionar aos cidadãos, por exemplo, serviços essenciais. E, lastimavelmente, nós não temos a contento esses serviços. Refiro-me à saúde, à educação, à segurança jurídica. O Estado de Direito é aquele que está organizado mediante a lei básica da República, que é a Constituição Federal, e que consagra determinados princípios. Por exemplo, a segurança jurídica, a liberdade de expressão, a privacidade do cidadão, a impossibilidade de um cidadão ser preso, a não ser naqueles casos realmente previstos na carta. É verdade, são vários pontos que constam da nossa legislação e que constam principalmente da nossa Constituição, garantias do próprio cidadão, e que isso precisa, na verdade, ganhar vida, ou seja, precisa ser aplicado por aqueles que se encontram no Poder Judiciário, mas precisa ser aplicado principalmente por aqueles que vivem em sociedade, na nossa sociedade brasileira. Precisa ser aprendido aqueles valores que se encontram na nossa Constituição, ministro Marco Aurélio. Sem dúvida alguma, Pedro Beltrão, a lei não pode ser simplesmente formal. Ela tem eficácia, ela deve apresentar concretude. E ela existe para que não vivemos aí, venhamos a viver, em um verdadeiro faroeste. Nós temos por isso que o nosso Estado é um Estado de direito, ou seja, um Estado organizado, um Estado em que as pessoas possam saber o que é possível ocorrer ou não. Agora, para terminar, ministro Marco Aurélio, a gente vai aproveitar e trazer um destaque dessa semana, que vai ser julgada aqui pelo plenário na quarta-feira, é a ação direta de inconstitucionalidade 2356-2356, que contesta a constitucionalidade do artigo 78, caput e parágrafos 1º e 4º do ato das disposições constitucionais transitórias, que trata exatamente do parcelamento dos precatórios. Aquelas ações que foram ajuizadas até o último dia de 1999, elas estão sendo contestadas a forma de pagamento, ou seja, o pagamento na possibilidade de serem expedidos precatórios para o pagamento até o prazo de 10 anos. Gostaria que o senhor falasse um pouco dos precatórios e desse julgamento que deve ocorrer aqui pelo plenário do Supremo na quarta-feira, ministro. Olha, a problemática parece uma problemática infindável, né? Ou seja, a forma mediante a qual a fazenda pública, o Estado gênero, né, liquida débitos constantes de decisão judicial. E tivemos realmente duas moratórias, né? Uma quando do advento da Carta de 1988, em que ocorreu o parcelamento dos débitos, e essa segunda moratória, e aquela primeira não foi suficiente para sanar o quadro de inadimplemento do Estado, né? Verificada mediante uma emenda constitucional, a emenda constitucional número 30 de 2000. E aí, se de um lado não é possível ter-se como inconstitucional o texto primitivo da Carta, ou seja, texto decorrente do poder constituinte originário, é possível dizer-se que uma emenda constitucional ou uma emenda constitucional conflita com esse mesmo texto primitivo. É a matéria que está aí em aberto no que a emenda número 30 veio a ensejar esse parcelamento dos débitos judiciais em até 10 anos. E colando, evidentemente, né, um poder que é o poder de sequestro de verbas públicas quando não liquidada uma parcela ou não inserido até mesmo numerário no orçamento para essa liquidação. Agora ocorreu algo que se mostrou nefasto. A Constituição Federal, ela homenageia os créditos de natureza alimentícia. E então, com esse parcelamento que realmente foi acionado pelos estados e municípios, pelos devedores públicos, nós tivemos que foram colocados em segundo plano, já que os créditos de natureza alimentícia ficaram de fora, a liquidação desses créditos. Nós precisamos aguardar o crivo do colegiado maior do Supremo sobre a adequação ou não do artigo 78 do ADCT com o texto primitivo da carta. E só para se ter ideia como esse assunto não é fácil realmente, como há uma discussão muito grande, atualmente já se debate novamente no Congresso Nacional nova alteração com relação à forma de pagamento dos precatórios. Então, quer dizer, um assunto que pode ser decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas que pode ainda ser alterado pelo próprio Congresso Nacional, ministro Marco Aurélio. É que o passivo dos estados é muito grande, né? E aí se cogita de algo que implica inversão de valores. Ao invés de o credor ter um acréscimo em decorrência da projeção no tempo da liquidação do seu crédito, ele participará de um leilão. E aí aquele que der ao Estado um maior desconto quanto ao devido será vencedor nesse leilão. Estão com a palavra os nossos representantes para assentarem se é razoável ou não essa disciplina. Tá ótimo, ministro Marco Aurélio Melo. Mais uma vez quero agradecer a gentileza com a gente aqui na Rádio Justiça e todas essas explicações e informações trazidas aos nossos ouvintes. Sempre à disposição da Rádio Justiça nesse serviço que, não me canso de dizer, é um serviço de utilidade pública. Muito obrigado, ministro, e uma excelente semana. Muito obrigado, Pedro. 9:27, é o programa Hora Legal aqui na Rádio Justiça FM, 104,7 em Brasília, via satélite para todo o Brasil e na internet para o mundo, no nosso site www.radiojustica.jus.br. Teremos sorteio nessa semana, uma bolsa de estudos do curso de atualização em Direito Administrativo. O sorteio vai ocorrer na quarta-feira. Serão 3 dias aqui para você participar, segunda, hoje, terça, quarta-feira, só no início do programa. Então já tem que aproveitar e escrever agora aqui para a gente na Rádio Justiça. Deixa eu explicar, são 3 módulos desse curso. O curso vai começar no dia 24 de setembro, na quinta-feira agora, por isso que a gente vai fazer o sorteio na quarta-feira. Começa no dia 24 a aula e vai até dia 26 de setembro. Depois o segundo módulo, do dia 1º ao dia 3 de outubro, é o segundo módulo, e o terceiro do dia 7 a 10 de outubro. As aulas serão das 19 às 22h30 e sábado das 9 horas às 12h40 minutos. Então, para você participar com a gente do sorteio dessa bolsa de estudos da Fundação Escola Superior do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, é o curso de atualização em Direito Administrativo com a professora Raquel Carvalho, procuradora do Estado de Minas Gerais, pelo nosso e-mail horalegal@stf.jus.br. Você deixa o seu nome, telefone, CPF e vai participar com a gente aqui desse sorteio. Na quinta-feira faremos o sorteio de um convite para a palestra que vai ocorrer sobre a nova lei de adoção. Uma palestra com a advogada Maria Berenice Dias, advogada no Rio Grande do Sul, foi desembargadora do Tribunal de Justiça, conhece tudo e um pouco mais sobre este assunto. E a gente vai fazer o sorteio desse convite na quinta-feira aqui no nosso programa. E na sexta-feira, sorteio do livro Direitos Fundamentais nas Relações de Trabalho, está na 3ª edição, é da editora LTR, Dr. Arion Sayão Romita é o autor do livro. Para você participar desse sorteio com a gente aqui no Hora Legal pelo nosso e-mail, horalegal@stf.jus.br. Vamos ao intervalo, de volta já daqui a pouco. Você está ouvindo Hora Legal. Rádio Justiça, 104,7 FM. A Rádio Justiça é a vencedora das Américas do Prêmio International Children's Day of Broadcasting 2009. O Dia Internacional da Criança na Mídia, promovido pelo Unicef, no dia 1º de março. Durante 24 horas, a Rádio Justiça abriu seus microfones e levou ao ar uma programação especial, produzida por crianças e adolescentes de instituições públicas educacionais do Distrito Federal, incluindo aqueles que cumprem medidas socioeducativas. Na pauta, temas que envolvem direito. Direitos, cidadania e justiça. Tudo na ótica dos pequenos, que entrevistaram especialistas, personalidades e ministros do Supremo Tribunal Federal. Se nós perguntarmos para cada um de vocês, para cada um de nós, o que quer da justiça, aqueles que têm experiência com o processo, pai de vocês, ele dirá, ah, eu quero uma justiça rápida. Todos os anos, mais de 100 nações participam do ICDB, Dia Internacional da Criança na Mídia, do Unicef. Em 2009, a Rádio Justiça foi a única emissora brasileira a dedicar 24 horas de sua programação ao projeto. Além de programas e entrevistas, os jovens também mostraram que sabem fazer música, poesia e até radionovela. Está começando Fubazada de Guariroba, 1º de junho de 2000. E agora vamos chamar o candidato à prefeitura da cidade de Guariroba, Romildo Dantas. A premiação do International Children's Day of Broadcasting, ou Dia Internacional da Criança na Mídia, será realizada no dia 10 de novembro em Nova York, na sede das Nações Unidas. A Rádio Justiça irá receber o prêmio de melhor programação das Américas. E, mais uma vez, mostra seu compromisso com a sociedade brasileira. Rádio Justiça, 104,7 FM, www.radiojustiça.jus.br. Sintonize seus direitos. Voltamos a apresentar Hora Legal com Pedro Beltrão. 9 horas 32 minutos, já estamos de volta aqui no programa Hora Legal. Uma empresa foi condenada por cercear o direito de seus empregados irem à justiça. A gente vai entender esse assunto agora. Vamos conversar com o Dr. Eliakim Queiroz, procurador do trabalho, é do Ministério Público do Trabalho, atua em Minas Gerais. Dr. Eliakim, seja bem-vindo à Rádio Justiça. Bom dia. Bom dia. Satisfação tê-la aqui com a gente. A Companhia Energética de Minas Gerais foi condenada por cercear o direito de seus empregados irem à justiça. Eu gostaria que o senhor explicasse esse assunto aqui aos nossos ouvintes. Pedro, a questão envolveu uma denúncia do Sindieletro, é o Sindicato dos Eletricitários de Minas Gerais, noticiando no final de 2006 que a CEMIG, né, a Companhia Elétrica de Minas Gerais, estava impedindo a promoção dos empregados que tivessem ação em face da empresa. Então, o próprio sindicato tinha algumas ações coletivas, ações que envolviam 50 ou mais trabalhadores, e esses empregados, por volta, o total são 160, somando todas as ações, esses empregados não estavam sendo promovidos. Então, essa denúncia chegou para o Ministério Público através de depoimento, através de testemunhos de alguns trabalhadores, que inicialmente, justamente se a empresa estava perseguindo, fizeram uma denúncia com sigilo. Mas no curso da investigação, nós tivemos acesso a outros elementos de prova, o seguinte tipo de informação, por exemplo, a empresa, no próprio departamento de pessoal da empresa, era fornecido um modelo de desistência de ação. Em reuniões, os chefes falavam, olha, o trabalhador tal teve todos os requisitos para ser promovido, mas não será promovido porque tem que participar daquela ação contra a CEMIG. E nós tivemos acesso a um formulário de desistência fornecido pela empresa e vistado por um chefe, o empregado ia na justiça, fazia, protocolava sua desistência, tinha que voltar lá no departamento de pessoal. E então, somente depois disso, o empregado era promovido. Então, nessa situação, a empresa estava lesando um direito, o direito constitucional de acesso à justiça. É uma coisa extremamente ofensiva ao nosso próprio ordenamento jurídico, à nossa própria Constituição, né? Então, um outro aspecto que nós identificamos, esse, assim, ostensivo, no próprio programa de demissão voluntária da empresa, programa de demissão incentivada, constava uma obrigatoriedade de que o empregado que quisesse participar teria que desistir das ações que ele tivesse em face da empresa. Então, isso também é ofensa ao direito de ação, é uma discriminação para o empregado que teria interesse de se beneficiar da dispensa incentivada, mas teria que desistir de ações que lhe asseguravam direitos. Então, onde eram discutidos os direitos seus, né? Então, por tudo isso, nós conseguimos, depois de um prazo um pouco longo, assim, a investigação, justamente por conta da... A discriminação, ela não é uma questão ostensiva, são provas difíceis de se conseguir, mas nós tivemos realmente, assim, durante um ano e um pouco mais de um ano, nós tivemos realmente uma convicção dessa prática discriminatória da empresa e ajuizamos a ação que é essa ação que foi objeto de sentença agora no mês de setembro, né? E que realmente foram deferidos todos os pedidos apresentados pelo Ministério Público. Então quer dizer que a sentença, a juíza ou o juiz reconheceu no caso que os empregados acabaram tendo ali seus direitos cerceados por conta dessa discriminação, ou seja, aqueles que estavam com ação na justiça não puderam ter ascensão funcional por conta dessa discriminação feita pela própria empresa. Isso ficou reconhecido na decisão? Ficou reconhecido. O entendimento da juíza que produziu a sentença é que efetivamente ficou demonstrado, né, o Ministério Público conseguiu provar que a empresa teve essa prática realmente de dificultar, de discriminar trabalhadores porque tinha ação contra a empresa. Seja realmente impedindo a promoção, seja impedindo a participação em programas de demissão incentivada. Muito interessante esse trabalho realizado pelo Ministério Público, doutor Eliaquim, que demonstra que o trabalhador realmente tem esse amplo acesso ao Poder Judiciário. A nossa Constituição diz que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, quer dizer, há um direito amplo do trabalhador ingressar na Justiça. Muitos, até por conta do receio de estarem trabalhando na Justiça, eles não ingressam ou se utilizam do próprio sindicato, que é o instrumento adequado para pedir esses direitos. E nesse caso, quer dizer, quando eles vão à Justiça pedir os direitos, pode ser que acabe ocorrendo isso que aconteceu nesse caso, e aí se tem o Ministério Público realmente para resgatar a legalidade de toda a situação? Assim, realmente, como o nosso país, infelizmente, não... nós não temos mecanismos efetivos de garantia do emprego, realmente o trabalhador fica de uma certa fragilidade para pleitear os seus direitos durante a relação de emprego. Realmente não temos como negar isso. Nisso que surge a importância das questões serem tratadas no âmbito coletivo. Como o senhor disse, os sindicatos são importantíssimos para esse aspecto. Os sindicatos podem propor ações coletivamente a favor dos seus da classe que ele representa, da categoria que ele representa, né? E também o Ministério Público. O nosso enfoque, realmente a nossa ênfase, são nas questões coletivas, porque nós temos a condição de proteger, de tutelar direitos de uma grande gama, de um número muito grande de trabalhadores com uma única ação, e também de tutelar direitos que talvez individualmente o trabalhador tenha muita dificuldade de buscar a tutela dele, buscar e realmente ir para a justiça individualmente em muitas situações, submete o trabalhador realmente a esse grande risco de ser discriminado, de ser dispensado. Então, realmente, as questões serem tratadas no âmbito coletivo, seja através de sindicato, seja através do Ministério Público, ótimo mecanismo, é um mecanismo que o nosso sistema jurídico realmente disponibiliza para os trabalhadores de buscarem realmente a proteção dos seus direitos, buscarem realmente o respeito do trabalhador como ser humano, como titular de direitos, numa situação em que não existe garantia de emprego. E com relação a essa ação, doutor Eliakim, na verdade a CEMIG agora vai ter que pagar também uma indenização por dano moral? Sim, o resultado da ação ele tem basicamente três enfoques. O primeiro enfoque ele é uma penalidade para atos futuros. Isso é um outro enfoque do trabalho do Ministério Público do Trabalho, no o que a gente chama de tutela inibitória, ou seja, você estabelece, o juiz estabeleceu uma penalidade, uma multa de R$30 mil, caso no futuro a CEMIG pratique isso em relação a algum outro trabalhador. Então, essa prática futura ficou sujeita agora a uma penalidade já pré-estabelecida. O outro resultado da ação é uma indenização por dano moral de R$30 mil individual a cada um dos trabalhadores que participaram da ação, que participaram das ações, que eu citei as ações que são ajuizadas pelo sindicato. Então, esses pouco mais de 160 trabalhadores tiveram uma coação, ainda que não... Eles ficaram submetidos a essa coação, ainda que não se prove individualmente qual que teve realmente o requisito de promoção e não foi promovido. Então, assim, é porque a conduta era generalizada, o fato de participar da ação causou o dano, ele sofreu essa coação por estar participando da ação. O outro, então essa é uma indenização de R$30 mil por cada trabalhador, e a outra indenização é o que a gente chama a indenização do dano moral coletivo. Essa é uma indenização que foi pedida pelo Ministério Público, que foi fixada pela juíza em R$5 milhões, pelo dano moral coletivo. Assim, explicando assim, para talvez quem não seja realmente da área jurídica, o dano moral coletivo é justamente esse desrespeito que a empresa teve ao próprio à nossa Constituição, ao nosso ordenamento jurídico. Isso ofende o desprezo pelas instituições, pelas leis, isso gera uma ofensa, ainda que presumida, para toda a coletividade. Então, em virtude disso, a empresa é condenada a pagar uma indenização que tem, não deixa de ter, claro, um caráter também pedagógico para desestimular tanto essa empresa quanto outras de para fazerem esse tipo de prática, correndo o risco de vir a ter uma condenação dessa natureza. Tá ótimo, doutor Eliakim Queiroz, procurador do Trabalho, do Ministério Público do Trabalho em Minas Gerais. Doutor Eliakim, muito obrigado pela participação e a explicação trazida aqui aos nossos ouvintes. Tá ok, Pedro. Obrigado, um abraço. Um grande abraço. 9h43, e agora nós vamos conversar com o Dr. Walter Aranha Capanema, professor de Direito Administrativo e Metodologia da Pesquisa da Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, autor do livro Spam e as Pragas Digitais, da editora LTR. Dr. Walter, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, muito obrigado. Bom dia, Pedro, bom dia, ouvintes. Satisfação tê-la aqui com a gente. Sou autor do livro O Spam e as Pragas Digitais, uma visão jurídico-tecnológica. Conta inicialmente para a gente um pouco da história desse livro, Dr. Walter. Esse livro eu procurei tratar de um tema que cada vez mais é da nossa vivência. Todo mundo é vítima de spam, todo mundo se depara com esses e-mails que a gente não sabe de onde vem. É um problema que cresce cada dia mais. E o direito sempre deve acompanhar esses avanços tecnológicos, esses avanços da modernidade. E eu verifiquei que, em primeiro lugar, nós não temos nenhuma lei que tratasse desse assunto. E nós não temos também doutrina. O meu interesse nisso tudo foi de trazer sugestões de projetos de lei, trazer sugestões de novas técnicas jurídicas de se combater o spam, que é um problema que, como eu já disse antes, cresce cada vez mais e nós não temos soluções ainda para combatê-lo. É verdade. No nosso meio, no meio jurídico, quando um autor vai falar sobre um determinado tema, ele segue um determinado parâmetro, como, por exemplo, a lei, ou então o comentário de outras pessoas sobre determinado assunto, a doutrina, os comentários doutrinários, enfim, a reflexão de cada autor sobre determinado tema. Que parâmetro você buscou para conseguir falar sobre este tema num livro, Dr. Walter? Esse aí foi o grande desafio. Porque como nós não tínhamos uma doutrina brasileira, foi importante, em primeiro lugar, procurar o direito comparado. O que os doutrinadores de outros países, dos países que já tinham uma lei anti-spam, o que eles entendiam? E até mais além, o que também as próprias leis diziam? Será que essas leis estrangeiras serviriam de parâmetro para uma nossa lei? Será que esses outros países tiveram sucesso nesse combate do spam? Então, todos esses problemas, o grande problema foi em relação à pesquisa, em procurar temas, em procurar pessoas e fontes bibliográficas que tratassem do spam. Porque o spam é um tema que é mais analisado sob do ponto de vista tecnológico. Existem livros tecnológicos sobre spam, mas do direito tratando efetivamente, talvez esse seja o primeiro livro no mundo. Agora, dentro de toda essa pesquisa, o senhor conseguiu chegar, por exemplo, a um significado dessa expressão spam? Ah, sim. O spam, é engraçado que o spam, ele surge, existe uma espécie de um enlatado americano, uma presuntada chamada spam. E esse spam, por ser um enlatado, um produto assim que ele é facilmente armazenado, ele pode ser mandado para qualquer lugar do mundo. E ele foi muito usado na época da Segunda Guerra Mundial na Inglaterra, naquela época da Inglaterra, aqueles combates, aqueles bombardeios, e ele foi exportado, ele é um produto americano, foi exportado para a Inglaterra. Então chegou um ponto em que os ingleses só estavam comendo spam. E com base nisso, o grupo humorístico Monty Python, na Inglaterra, eles fizeram um sketch cômico, em que um determinado cidadão inglês chega num bar e pergunta, olha, o que, que tem para comer? Aí ele fala assim, olha, tem salada com spam, carne com spam, batata com spam, tudo com spam. Então a ideia que o spam era uma coisa desagradável surgiu daí. E os especialistas de tecnologia pegaram essa expressão spam e colocaram como algo desagradável. Então o spam surgiu como um produto, que ainda existe, um produto que ainda existe. Ele se tornou então sinônimo de coisa desagradável e persiste até hoje, infelizmente. Desagradável e que realmente tem em grande quantidade. Demais, cada vez mais aumenta. Nós temos relatórios que eu já verifiquei que existem sistemas que enviam quase 1 bilhão de spams por dia. Imagina o congestionamento que a internet fica com isso. É verdade. Acredito que também uma grande dificuldade quando se trata dessa parte de informática é conseguir conciliar essa parte da tecnologia com o direito, Dr. Walter? Isso é muito difícil, porque o meu público-alvo era do jurista, do operador do direito, e nem sempre o operador do direito, até pela sua formação, não conhece muitos termos tecnológicos. Só que eu procurei tratar no livro de uma forma que pudesse tratar da questão tecnológica, de uma forma assim bem simples, bem sem entrar em muitos conceitos técnicos, para não afastá-lo. Porque, todavia, o operador do direito, cada vez mais, ele acaba lidando, conhecendo no seu dia a dia, expressões da tecnologia. Por exemplo, há 10 anos atrás, muita gente não sabia o que era e-mail, o que era impressora, o que era mouse, e hoje em dia está muito comum isso. Então, o próprio operador do direito acaba, pela própria vivência, internalizando isso. E a partir do momento que muita gente começa a conhecer o que significa spam, é porque, na verdade, já se tornou uma realidade no nosso país e houve um crescimento da quantidade de spams enviados. É verdade. Porque, hoje em dia, todo mundo sabe o que é spam. As pessoas, às vezes, podem não saber o que é um mouse, o que é uma conexão à internet, mas todo mundo sabe o que é spam. Até pessoas que não têm muita noção do que seja tecnologia têm ideia do que seja spam e o mal que ele pode causar. E qual é o maior mal que o spam pode causar? É lotar nossas caixas postais, do e-mail. A gente às vezes está esperando uma proposta de emprego, está esperando o e-mail da namorada e não consegue visualizar porque a caixa postal ficou lotada de spam. Então o que acontece? As pessoas sabem efetivamente o que é o spam e qual é o mal que ele pode causar em suas vidas. E nesse sentido, Dr. Walter, o senhor chegou a analisar a própria responsabilidade dos provedores nesse caso, porque cada um tem o seu provedor de internet. E onde fica a responsabilidade do provedor nesses casos? Essa é uma das questões assim, mais polêmicas do livro. Por quê? Porque o spam, ele tem uma característica interessante. O spam, cada vez mais, as pessoas que enviam o spam, cada vez mais elas procuram disfarçar que é spam. Então, fica muito difícil para o provedor conseguir descobrir o que é spam. Os provedores, normalmente, eles trabalham com um sistema chamado de filtro. Filtro, ele procura analisar cada spam, cada e-mail que chega em seu servidor, para verificar se esse e-mail é ou não spam. Ele faz isso com uma série de critérios. Em primeiro lugar, se no e-mail tem a palavra spam dizendo no corpo dele, se também tem anúncios sobre diplomas, porque o diploma falso é uma coisa muito comum por e-mail. Só que essas pessoas que enviam spam, elas estão mascarando isso. Então fica cada vez mais difícil do provedor filtrar, barrar o spam. E aí que vem aquele problema, será que o provedor ele deve ser responsabilizado por um fato que às vezes é praticamente impossível de se bloquear totalmente? Até pela tecnologia é possível bloquear grande parte do spam que um usuário recebe, mas é praticamente impossível filtrá-lo totalmente, porque cada vez mais as técnicas que essas pessoas que enviam o spam utilizam é cada vez mais faz camuflagens. É muito difícil isso. Agora, é muito difícil atribuir isso, essa responsabilidade ao provedor. Agora, Dr. Walter, dentro dessa pesquisa feita no livro, o senhor chegou a pesquisar se houve algum tipo de manifestação judicial, alguma decisão judicial nessa área? Nós tivemos, mas infelizmente são muito poucas. As manifestações judiciais que nós tivemos, em primeiro lugar, teve uma em 2001. E nessa decisão judicial, uma pessoa recebeu o spam e procurou reparações judiciais. O judiciário entendeu o seguinte, entendeu que o spam ele seria semelhante àquele panfleto que se distribui na rua, aquela propaganda que se distribui na rua. Datavênia é um posicionamento assim que ignora o tamanho do spam, ignora também o mecanismo como ele funciona, porque quando eu estou na rua, quando a gente anda pela rua e recebe um folheto, a gente tem a opção de não recebê-lo, o que não acontece com o spam. O spam, se o spammer quiser enviar o spam, infelizmente você vai receber. O provedor, o máximo que ele pode fazer é tentar filtrar. Então, infelizmente, essa decisão judicial, apesar de ter sido assim, trazer uma novidade para o direito, ela não tratou muito bem, não analisou totalmente a questão tecnológica. O spam não tem nada a ver com folhetos que se distribuem na rua. É verdade. No nosso sistema, nesse caso, não temos ainda uma lei voltada exatamente para essa área, mas eu gostaria de saber como é que se encontra isso nos Estados Unidos da América, porque nos Estados Unidos muita gente se comunica por meio de e-mails, realmente essa novidade digital, um dos primeiros países a utilizar foram os Estados Unidos, e a gente quer saber, então, como é que isso se encontra na lei norte-americana, Dr. Walter? É interessante que os Estados Unidos é o país que talvez tenha a pior lei sobre spam. Os Estados Unidos é o grande líder da informática mundial, onde se concentram os grandes centros de informática, mas eles têm uma lei de 2003, que essa lei é criticada quase que por todos os especialistas em direito. Por quê? Porque é uma lei que ela trata de um sistema interessante, que é o seguinte: lá nos Estados Unidos, qualquer comerciante, qualquer pessoa tem a liberdade de enviar um e-mail não autorizado para outra pessoa. Significa dizer que todas as lojas dos Estados Unidos, elas têm liberdade de enviar e-mails para outras pessoas. A ressalva que a lei faz é o seguinte: o destinatário, ele tem o direito de se descadastrar desse serviço. Ou seja, eu tenho direito apenas como consumidor, como destinatário, de não mais receber os e-mails. E qual é a grande crítica que se faz? Mas aí o dano já foi feito, já recebi todos os e-mails. Imagine se todas as lojas americanas resolvam enviar e-mail para mim. Eu vou ter o trabalho de me descadastrar de milhões de lojas. Então, essa lei é uma lei que transfere para o usuário o ônus de se descadastrar. E fica muito fácil para a empresa ficar enviando spam. E qual foi a aplicabilidade dessa lei? Zero. Essa lei não pegou mesmo. não surtiu o menor efeito, tanto que os Estados Unidos continua sendo o maior remetente de spam do mundo. E não alterou nada. E nós aqui no Brasil, infelizmente, nós estamos seguindo essa onda, essa moda, porque a maioria dos projetos de lei que eu pesquisei sobre esse tema estão seguindo esse entendimento dos Estados Unidos. Então, quer dizer, nós temos um grande risco de adotarmos uma ideia praticamente morta. É um ponto que deve ser observado, e esses projetos que existem, Dr. Walter, estão ligados ao Legislativo Federal ou Municipal e Estadual? Em todos os âmbitos. Nós temos projetos de lei anti-spam em todos os âmbitos. A maioria deles é federal. Muitos deles no Senado, muitos deles na Câmara. Mas, basicamente, eles um repete o outro. Parece que deve existir lá um modelo e todos eles ficam seguindo. São modelos em que, basicamente, eles estabelecem multas para pessoas que enviam spam, mas não diz quem vai impor essa multa, se vai existir um órgão regulador, como você vai apurar essa multa. Há o risco de ser também uma lei que não vai pegar, infelizmente. Quer dizer, há necessidade de se discutir com especialistas que conheçam o assunto e possam dar opiniões, né, voltadas para contribuir para um aperfeiçoamento legislativo nessa área. Exatamente, porque cada vez mais o direito ele deve se casar com essa área tecnológica, porque com esse crescimento da internet, muitas áreas do direito elas estão se casando com a internet. Nós já temos o comércio virtual, nós já temos hoje em dia a infidelidade virtual. Então é preciso que cada vez mais o judiciário e os operadores do direito eles trabalhem em conjunto com os especialistas de tecnologia. É verdade, não só essas áreas, mas hoje fundamentalmente os processos estão indo para os meios digitais. Exatamente. Quer dizer, a tramitação processual está toda migrando para a internet. Os prazos estão saindo de forma virtual. Já se fala em intimação virtual, citação virtual. Quer dizer, tudo do meio judicial está migrando para a internet. Daí a importância de realmente obras como essa e tratarem de assuntos como esses, porque isso vai ser ponto de discussão no futuro e já começa agora essa discussão. É verdade. O que acontece, o meu medo com tudo isso é que, embora cada vez mais o judiciário ele tenha seguido por esse aspecto virtual, por esse processo eletrônico, o meu medo com tudo isso é que será que esses processos virtuais eletrônicos eles vão estar protegidos por segurança? Será que há um risco de alguém, de repente, entrar com uma petição passando-se por outra pessoa? É preciso que a gente sempre pense que todo passo no sentido da modernidade, no sentido de proteger, de se trazer novos avanços eletrônicos, é preciso sempre pensar se há um resguardo de segurança, ainda mais em questões envolvendo direitos e garantias. É verdade. Quando a gente ouve falar sobre esse assunto aqui na Rádio Justiça, muitos alegam, não, Pedro, a insegurança existe em qualquer meio. Então, não é só no meio digital que existe a possibilidade de ser algo inseguro. Qualquer meio é inseguro. E outros defendem, não, esse realmente é um meio seguro. Então, sempre ocorrerá de existirem opiniões diferentes sobre o tema, mas a verdade é que a tendência está sendo essa, a digitalização dos processos. É verdade. A insegurança sempre vai surgir. Sim, nós temos, na vida, qual é a certeza que a gente pode ter? Mas o problema é que os sistemas de segurança, por melhores que sejam, eles ainda têm um lado de insegurança, um lado, assim, brechas que possam ser exploradas. Nós vemos que um site de uma recente, de uma famosa empresa de telefonia, ele foi invadido e, possivelmente, os seus consumidores foram afetados. Então, se até as grandes empresas de telefonia brasileira, elas são afetadas, será que o judiciário também não poderia ser? São essas questões que precisam ser pensadas antes de tomar qualquer medida, antes de tomarmos qualquer medida no sentido de trazer novos avanços tecnológicos para nossas vidas. Tá ótimo, Dr. Walter Aranha Capanema, professor de Direito Administrativo e Metodologia da Pesquisa da Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro e do curso de pós-graduação da Universidade Estácio de Sá, é advogado no Rio. Dr. Walter, autor do livro O Spam e as Pragas Digitais, uma visão jurídico-tecnológica. Dr. Walter, muito obrigado pela participação com a gente aqui na Rádio Justiça. Muito obrigado. 9 horas e 59 minutos, nosso programa vai ficando por aqui. A produção é da Kátia Lins, na mesa de áudio Maurício Sampaio, supervisão de Juliana Batista e coordenação de Madeleine Lasco. Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal. Aproveite muito bem essa semana. Um ótimo início de semana para você. A gente se encontra amanhã aqui no Hora Legal, a partir das 8 horas da manhã. Até lá.